Princípios da Guarda Municipal. Se você quer vestir essa farda, precisa ter o artigo 3º da Lei Federal nº 13.022 de 2014 na ponta da língua. Esse artigo é o coração do Estatuto Geral das Guardas Municipais e define como você deve se comportar na rua. A banca Consulplan ama cobrar isso porque são conceitos que separam a atuação da guarda de outras forças policiais. Vamos dissecar esses princípios agora para você não errar nenhuma questão. Lista completa dos princípios. De acordo com a base legal, são 5 os princípios mínimos de atuação. I. Proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas. 2. Preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas. 3. Patrulhamento preventivo. 4. Compromisso com a evolução social da comunidade. 5. Uso progressivo da força. Artigo da Lei. Esses princípios estão localizados no capítulo 2, artigo 3º da Lei nº 13.022, de 8 de agosto de 2014. Explicação simples de cada princípio. Proteção dos direitos humanos significa que o guarda municipal, GM, deve garantir que todo cidadão seja tratado com dignidade, respeitando a Constituição, sem abusos ou discriminações. Preservação da vida e redução do sofrimento. O foco principal de qualquer ação da GM deve ser salvar vidas e minimizar danos físicos ou emocionais às pessoas envolvidas em uma ocorrência. Patrulhamento preventivo. É a essência da GM. O guarda não espera o crime acontecer para agir. Ele circula pelos espaços públicos para evitar que o delito ocorra. Compromisso com a evolução social. A GM não é apenas força bruta, ela deve atuar como um agente que ajuda a comunidade a melhorar, participando da vida social e educacional do município. Uso progressivo da força. O guarda deve usar apenas o nível de força estritamente necessário para controlar uma situação. Começa-se com a presença física e o diálogo, subindo para técnicas de imobilização e, somente em último caso, o uso de armas. Exemplo prático de aplicação. Imagine que você está escalado para o patrulhamento em uma praça pública em Manaus. Ao caminhar pela praça com sua guarnição, você está exercendo o patrulhamento preventivo. Se você avista uma briga, sua primeira atitude é tentar acalmar os ânimos com o diálogo, uso progressivo da força. Se alguém se feriu na confusão, sua prioridade imediata é prestar socorro ou chamar o SAMU, preservação da vida. Se você realiza uma palestra em uma escola municipal próxima sobre segurança no trânsito, está cumprindo o compromisso com a evolução social. Como esses princípios aparecem em provas de concurso? Fique atento, pois as bancas costumam usar pegadinhas sutis para te confundir. Troca de termos. No concurso de 2023 para a Guarda de Manaus, uma questão trouxe o policiamento ostensivo como princípio, mas o correto, segundo a lei, é patrulhamento preventivo. O termo ostensivo é mais ligado à polícia militar, enquanto a GM tem caráter civil. Inclusão de competências como se fossem princípios. A banca pode listar o auxílio na proteção de autoridades, que é uma competência específica, e dizer que é um princípio mínimo. O artigo 3º contém apenas os 5 pontos listados acima. Lembre-se, decorar os 5 incisos do artigo 3º é o primeiro passo para garantir pontos valiosos na sua prova de legislação.